Salvador, é 6749, estamos no portão de número 2, para o posicionamento. 6749, está autorizado, chame táxi. Está autorizado, chamar o táxi, 6749. Salvador, 5717, muito bom dia para a Copa, nível 3430, destino Galeão, ciente da Foxtrot. Gente, o F5717 está autorizado, o Galeão, nível 340, via Zulu 10 até SMAP, após SMAP conforme o plano. Decolagem da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda. Após Leda DCT Bridge, o controle 120 decimal 8 e acione 5501, web 5717. Decoda 10 na da. Decoda 10 da El Leda Bridge via SMAP conforme rota. 340 aprovado, 108 e 5501. Correto, chame pronto para o pushback assinar o PEB 5717. Chama agora para o 5717. Salvador, muito bom dia, web 5898, informação Foxtrot 340 para Confins. Gente, bom dia, web 5898, está autorizado Confins, o nível 3, 4, nível 340, via Zulu 16. A decolagem da 10 com curva direita no perfil da subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5502, web 5898. Autorizado 340, uniforme do mundo 6, decola 10, curva direita da Eulia da Bridge, controle 208, 5502, obrigado, 5898. Nada, aí tá correto e chame pronto para o pushback acionamento. Camarada, tá no centro, 5898. Salvador, web 6749, está pronto para o táxi, estamos com 43 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando o Galeão. Ciente, web 6749, táxi à direita e chame no ponto de espera, pronto para a decolagem, web 6749. Táxi livre, subir a nossa direita, chamará pronto, web 6749. controlador F6749, ponto de espera pronto. Vente F6749, está autorizado a decolagem da 1-0, vento calmo. Vento calmo, livre decolagem 1-0, F6749, eu vou... Saldo objeto 5898, está pronto para pushback, saneamento, posição 5. Autorizado, 5898 da web, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 5898. Web 5717 na 10, pushback, saneamento. Autorizado, 5717, tá aí, chame táxi. Chamar o táxi, 5717. Web 6749, decolado aos 00, chame o controle em 120.8, boa viagem. 208, bom dia, bom trabalho, 50, 6749. Controle Salvador, Web 6749, muito bom dia, transfere, cruza 1700. 6749, muito bom dia. Contato radar, submantenham 340 na saída da El Leda Bridge. Na presente, voe Leda. Na presente, Leda 340, Web 6749. solo, Torre Jet 58. Torre Abjet 5898, está pronto para o táxi. Torre Abjet 112, autonomia 3 horas, alternando galhão. Ciente, leve 5898, táxi em frente, chame o ponto de espera da 10, pronto. O ajuste é 1-0-8. Autorizado táxi em frente, chamar o ponto de espera, pronto, 1-0-8, 5898. Para o táxi, leve 5797, está com 4-2 agora. 3:34, alternando com fim. Ciente, o Web 5717. Siga o Boeing da companhia via Pátio e Índia. E aí no ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem Web 5717. Vai chamar pronto, 5717 via Pátio e Índia, seguindo. Leda? Sete-6749, está voando Leda. Positivo, senhor. Deu um pequeno desvio devido à formaçãozinha. Ok, livre desvios após o Leda. Sim. Pronto, Web 5898. Web 5898, está autorizada a linha de decolada 10, o vento é calmo. Autorizado a linha de decolada 10, Web do Web 5898. Ciente. Webjet 5717 está se aproximando, pode esperar, está pronto para decolar. Ok, ciente 5717. Autorizada a linha aí manter a 10. Ali manter a 10, 5717. Web 6749, chame Recife, 13325, tenha um bom dia. 3325, boa, 6749. Webjet 5898, decolado ao 07, chamei o controle em 120 decimal 8, boa viagem. 1208, obrigado, bom dia, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, Web 5898, livrando 1500, quando possível, pro de Dael. Web 5898, contato radar, suba ao 340, saída Dael, Leda Bridge, na presente, boa Leda. Muito grato da presente Leda 5898. O Webjet 5717, para separação de tráfego, a sua decolagem será autorizada em 3 minutos, devido ao tráfego da companhia que prossegue na mesma saída e nível, ok? Afirmativo. Tá aguardando, tá. Bom dia, Whisky Juliette Bravo. Bom dia, Whisky Juliette Bravo, prossiga. Juliette Bravo, prossiga. Seleção de reboque do pátio 3 para o pátio 1, gate 5. Ok, tá no pátio 3 e prossegue para o gate 5, é isso? É, tô no pátio 3, quero ir pro pátio principal, a ponte 5. Autorizado. Reporte no término do reboque, o Whisky Juliette Bravo. Bravo. Web 5717, tá autorizado? Em 30 segundos, Web 5717. Objeto 5717, é autorizado a decolagem da 1-0, vento calmo. De decolagem, 717. Jet 5717, decolado aos 1-2, e chame o controle em 120, decimal 8, boa viagem. 208, é boa. Controle Salvador, muito bom dia, Web 5717, decolou 2000 pés agora. Bom dia, Web 5717, submantenha 340, saída da Euleda Bridge, na presente voa Leda. Guaroleira 5717. Controle 5898, está liberando 150 agora. 5898, chame centro Recife, frequência 3325, alterno 251. 3325, 251, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Diga. Possibilidade de transferir com o Recife, tinha outra possibilidade para a Bridge, está presente? Chame agora, frequência 3325, alterno 251, bom dia. 3325, 251, muito obrigado, bom dia. Parqueado na ponte 5, pátio 1, grato, bom dia. Obrigado, igualmente, o Whisky Juliette Brown. Salvador, bom dia, outra 357 com informação Golf. São 357, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 1018 o ajuste. Golf 4.000, 1018, 357.